De Honda Azul, tênis Reebok, tarde de gala, festa no bosque, da Prossegu até os resort, rua não para, Free Verbos forte, Jesus quem salva, Taurus que mata, cadeia é fama, mas pros barata, moleque lombra, curte com as donas. Hoje elas fumam e curte uns lances. Hoje tem festa no bosque, tá tudo certo pra nós. Moleque lombra com as donas, tá nesse lance. Balança que é lança. Vamos curtir céu azul, não fuma cedo, Colômbia, rua não para, não. Frevo é pros fortes que eu sei, moleque lombra tá lá. Frevo no bosque, tá do jeito que elas gostam, sim. Cadeia é fama e tá cheio de famoso aqui. E é assim na quebrada, 24, 48, lombra minha. Mas quem tá virada são elas, eu disse é hoje, hein. Boto o reboque pra sombra, vou pra responsa de sempre, moleque é lombra, mostra o sorriso na cara. Hoje dá pano pra manga, tô de bandido na ânsia. As donas tá na elegância, festa no bosque. Da qualité tem toque, saiu pra cena de love. Moleque lombra de sorte, de sorte. De Honda Azul, tênis Reebok, tarde de gala, festa no bosque, da Prossegu até os resort, rua não para, Free Verbos forte, Jesus quem salva, Taurus que mata, cadeia é fama, mas pros barata, moleque lombra, curte com as donas, hoje elas fumam e curte uns lances. Frevo no bosque virou, envermelhou os olhos de quem passou. Moleque lombra gostou, tarde de gala pros cara. Desde pequeno que aqui começou. Rua não para, que tem Taurus que mata. Outro Jesus é quem salva, é assim. Quantos aponta pro fim, outros apostam baixinho. Vida pros forte neguinho, quando a dor vem de berço. Chega o sorriso da rua, quem vai cobrar a verdade quando a mentira é de graça? Moleque lombra no bosque com fumacê natural. As donas curtem um gingado quando a cintura é mortal. Eu disse é hoje, hein. Eu vi um monte enganada pensando que engana. De Honda Azul, tênis Reebok, tarde de gala, festa no bosque, da Prossegu até os resort, rua não para, Free Verbos forte, Jesus quem salva, Taurus que mata, cadeia é fama, mas pros barata, moleque lombra, curte com as donas, hoje elas fumam e curte uns lances.